Salvador, bom dia. Eu tenho 3191 no passa 1500. Já é o líder. Posso 2000, parece que eu vou de lenda. Nível 340, eu tenho 3191. Lenda litoral, vai dar pra sua resposta. Controle o Lima Mike Fox, Search Charge buraquinho, retornando se escuta. Lima Sarão liberando o satélite, Fox. Azul 4184, guarde. Azul 4184, como recebe o centro? Thank you. Azul 4184, a sua identificação é Ponte de Aldecida. Nível 150, vou direto para a Serra 019. Vou direto para a Serra 011, azul 4184. Da 3191, impede, chame Brasília, 12425. Gol 9937, impede, chame Brasília, 12425. Rapaz, meu Eco Charlie Tambo, bom dia, satisfação, turma de nível 280. Impede, chame Brasília, 12425, secundária, 12650. Boa 285, Impede, chame Brasília, 12425. Contra 2332, entra. 2332, a sua destinação vai ser nível 190, reponte para descida ou para ingresso na terminal Porto Seguro. No caso de falha, chama o controle Porto Seguro em 120.9. Azul 407, bom dia, senhor de estação, mantenido 330. Ciência 3191, toque para Faraona 3395, da 3191. Peça voo no 848, Central. Voo no 848, Central. Voo no 848, para teste, chame 125, Bono. Gol 248, desça nível 120, chame controle e porto seguro 1209. Papá Romeu, Eco Charlie Tango, Centro Brasília, em 12425, secundária 12655. 360, após 2000, direto do Zenda, o fixo mesmo. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, 14207. Vou falar, Israel, cruza 1200 para 340. Israel. Retorno 52, controle Salvador 199, décima 8. 207, direto a ela. Retorno 52, controle Salvador 1998. Seu azul quase 207, pode voar, direto da ela. Hotel 324. Já teve esse movimento, autorização de cadastro e mantenha o nível 340, foi leve da frente. Apenas cheque rádio, como recebe na frequência 3315? Caso fale comunicação nesta frequência em bridge, Alterna Brasil 124, décimo 25. 88, acima identificação, mantém nível de voo 330. Foi na prova do Papá Sierra 019. Desce ao nível de voo 080. Acima identificação, submantém nível de voo 340 para o Gipit. Da 3895, sob modelo nível de voo 360. Quatro nove zero três,